meuscds.com. Sucesso do meu parceiro Jair Smith. Olha o solinho. Olha o solinho. É pra tocar no paredão. Se pá, sejam nas esticadas, papai. Alô, Danielzinho, Trajão. Escuta aí, Danielzinho. Frango favorito. Ô, Ferraz. Hoje nesse jogo eu não vou estar sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir lá do meu camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Rola na trave, dá uma tremidinha. É escanteio, dá uma empinadinha. Então bota. Volta, volta, volta. Bota a rebola pra baixo, bota a rebola pra cima, faz um movimento novo. Kika, kika, kika, minha. Bota a rebola pra baixo, bota a rebola pra. Acaba a pegada, vai. Kika, kika, kika, minha. Vamos fazer a menina descer até o chão agora no paredão, vamos? Vamos! Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika. Vai! Kika, kika, kika, kika, kika, kika. Sobe a kikadinha. meuscds.com. É pra tocar no paredão. Nesse jogo eu não vou estar sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir lá do meu camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Bola na trave, vou dar uma tremidinha. É escanteio, dá uma piradinha, vai. Então volta, volta, volta, volta pro papai. Bota a rebola pra baixo, bota a rebola pra cima, faz um movimento novo. Bota ela, dá uma quicadinha. Bota a rebola pra baixo, bota a rebola pra cima, faz um movimento novo. E dá uma quicadinha. Agora dá a quicadinha de frente para o paredão, só pro Jonas esticado olhar, vai. Vai! Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica. Devagarinho, vai! Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica. Alô, Léo e Abel, World Eventos, turma da mesinha, a galera da mesinha.